Cidade maquiada, cidade maquiada, as melhorias é só pra gringolada. Cidade maquiada, cidade maquiada, as melhorias é só pra gringolada. Tocam os sinos da catedral, jardim botânico, pedreira, num cartão postal. Mas a favela não. Observe, cidadão, conscientize, meu irmão. Abre os olhos todos, mano, se comecem a sentir. Já tive também ideia, está aqui pra dementir. Nós somos cano de entendimento. Vai pelo trecho que eu vivi, já tenho bom conhecimento. Eu fico indignado, tem gente que finge que não sabe. Pois já viu mais do que eu e tem muita mais idade. Mas tem venda nos olhos diante da verdade. Pare, dê um tempo, acorde pra realidade. Tipo uma cidade muito linda de se ver. Primeiro lugar lá na ONU, então olha só você. Prestigiada por ser a mais limpa e mais bela. Eu acho que estou sonhando, não conhecem a favela. Todos bonitinhos, vestidinhos na TV, tirando você pra otário. Tão curtindo de você, desliga a tela e não fica aí parado. Pois esse aparelhinho está deixando você quadrado. Será que você não se toca que está sendo enganado? O ativista MDE tá mandando o recado, é. Se ligue, chegar, Zona Leste com sentido. Tamo mandando o recado, concedido essa ideia. Quem não tem esse é o drama. A vida que é real, não é coisa de cinema. Procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano, nunca tão postal. Concedido essa ideia de quem não tem esse é o drama. A vida que é real, não é coisa de cinema. Procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano, cartão postal. Tem botânico, pedreira ou parque do Tanguá. Pare de canal, povo, campada de Jaguara. Não fiquem aplaudindo, então pare pra pensar. Se a gente não fizer, quem vai consertar? Que beleza, estou deslumbrado. A rua da cidadania é um projeto estruturado. Muitas vilas são jogadas aos trapos. Posternak, Invasão, Chapinhal e Camargo, Trindade, São Domingos, Agrícola Centenário. Dê um pulo aqui na tela, buraco em cima de buraco. Valeta, céu aberto, berçário é de rato. Isso é real então, se ligue nesse fato. Um projetinho sem vergonha que fizeram no colégio, feito para a classe baixa. Tem privilégio, pois a doença aqui é outra. Não é esse o remédio, só fazem tudo isso pra se engrandecer. Ainda chama aquela merda de farolzinho do saber. Saber o quê? Escute ele tirando você. Conscientiza essa ideia de quem não tem, esse é o tema. A vida que é real, não é coisa de cinema. Eu procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano. Cartão postal. Conscientiza essa ideia de quem não tem, esse é o tema. A vida que é real, não é coisa de cinema. Eu procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano. Cartão postal. CTBA, vou te contar. Pois o sorriso é banquela. Só te mostro coisas bonitas, não te mostro uma favela. Pois nela tem um pinóquio que não se liga qual que é. Os gringos faturando até sua mulher. Inaugurou as multinacionais, já tomou. Tomou as áreas verdes e também as rurais. Mas o projeto é do sistema gringo. Quem tá envolvido? Elite, mídia, é todos aplaudindo. Pois é nesse 7-1 que o dinheiro tá indo. Acorde, mano, então, não fique dormindo. Olhe a banquela sorrindo, CTVA. Olhe a banquela sorrindo, oh, oh. Pois a mente aqui é forte e eu não vou parar. O tambor é de ideia, eu vou pipocar. Eu trampo todo dia, só me lasco, só eu sei. O nosso povo é humilhado, isso eu sempre direi. Sei que perfeito eu nunca fui, isso eu nunca neguei. Mas quando falo eu cumpro, isso eu sempre farei. E o pobre está sendo maltratado, tá difícil. Tá difícil de ganhar, até pra pôr no prato. Eu não sou da gravata, pra andar de importado. Não sou palhaço, mano, então chega desse papo. Se eu falo a verdade, eles vão me processar. Mesmo tendo direito, eles vão me enquadrar. Querem que eu jogue o jogo deles, mas demora pra jogar. Se ligue já, pobre sofre todo dia, deixe ele sossegado. E se você não vai ajudar, não atrase o nosso lado. Eu quero tirar uma conclusão, ainda é nós que somos o ladrão. Se eu tivesse o meu lugar, eu já partia pra agressão. Mas escudo, eu tenho cérebro de arma, liberdade de expressão. CTBA, a maior enganação. Eu não é, o sorriso é banguela ou não? Eu não é, o sorriso é banguela ou não? Eu não é, na moral vai o refrão. Conscientize essa a ideia de quem não tem, esse é o tema. A vida que é real, não é coisa de cinema. Procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano, um cartão postal. Conscientize essa ideia de quem não tem, esse é o tema. A vida que é real, não é coisa de cinema. Procuro mais, nunca vi nada igual. Uma favela, mano, num cartão postal. E tal, e tal, e tal.